negócios que só dizem respeito à temida cúpula que faz o trade do mundo primata pra manter a vida de luxúria. Não importa se desviar do dinheiro que alimenta a vida da fama, o importante é que essa porra toda ajudou a te tirar da lama. Quem se importa é tanta grana que rola por detrás das cortinas. O povo burro que nunca cobre fica feliz com a distração promovida. O dinheiro compra todo mundo caso a casa caia a qualquer instante. O máximo que pode acontecer é sua história ser manchada de sangue. Pra quem já participa do ilícito, acostuma a ter a cara na tela. Os cães ladram, mas a caravana não para nem por decreto. O errado virou certo na cidade dos primatas evoluídos que usam o jogo da barganha pra ter o caminho desobstruído. Se bem que o trabalho é pouco, pois a torneira nunca para de jorrar. Mesmo que ainda não tenha preço, alguém vai aparecer pra comprar. Se você for uma peça-chave, sente a guarde a visita de um homem bem vestido, terno e gravata de fala fina, com a mala recheada de notas altas irresistíveis. Ele vai comprar o seu silêncio de todos os humanos disponíveis. Você finge que não ouviu, ele finge que você não existe. Assim o rio da morte segue o curso alimentando o monkey business. Delações são premiadas, mas a corte todo mundo é comprado. Mesmo com barulho da plebe, burro cortejo segue ovacionado. São os mesmos há vários anos, tudo ali é bem conhecido. Mas não adianta denunciar, agora vai ser só tempo perdido. Os recursos nunca faltam pra comprar, aquele que levanta a voz vai ser calado rapidamente, não vai estar mais entre nós. Quantos deles vocês conhecem que começaram com protesto? Hoje é só mais um palhaço no palco mandando falso dialeto. Confesso que os negócios são atrativos pra quem não segue nada. Quem nasceu com a mente vazia, confessa, é uma boa empreitada. Seu consenso crítico sente de longe a podridão. Mesmo com o cheiro bom das notas, ele prefere a revolução. Até tomaram cala a boca dos macacos soldados que seguem a risca as ordens dadas pelo cacique que comanda o Monkey Bill. Você não vai chegar no local onde o chefe está sentado. Não do jeito que você pensa, tem que ser convidado. Tem que oferecer uma contrapartida pra que eles aceitem você no time. Caso contrário, será jogado no limbo do esquecimento que te deprime. A gente, o problema está com você e não com o mundo que te cerca. Bem-vindo ao clube dos excluídos, só a podridão nos resta.